Uma boa tarde a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos bons amigos encarnados e desencarnados que nos recebem, é que vamos nesta tarde procurar refletirmos juntos a respeito do tema tempo, pensando o quanto tempo é importante para nós. O tempo é algo que realmente nós, aqui na nossa realidade terrena, nós diríamos que ele de fato existe. Tanto é que essa noção de tempo influencia profundamente a nossa vida. Nós temos previsto agora para o próximo dia 30 de junho uma mudança que vai ocorrer com um acréscimo de um segundo no nosso ano solar. Isso para compatibilizar os instrumentos que medem o tempo com altíssima precisão com o calendário terreno. E alguém perguntaria assim, um segundo vai fazer diferença? Fará. Fará em função de uma série de programas de computador, aparelhos, que dependem de uma medição precisa do tempo. Mas para nós ficaria reflexão. E para a nossa vida espiritual, a nossa vida cotidiana, um segundo faz diferença? Será que para nós esse tempo ele é importante? O que, que realmente é o tempo, então? O homem vem buscando refletir sobre o tempo há muito tempo já. Você vê que até na hora de a gente abordar o tema tempo, nós precisamos nos situar no tempo para falar dele. O homem, desde as épocas mais primitivas, ele percebeu que a sua estada aqui no mundo tinha um tempo determinado. E ele passou a controlar a sua vida com uma série de referências que ele obtinha da própria natureza. Observar, por exemplo, as estações do ano, as migrações dos animais, os ciclos que a natureza apresenta e apresentava, eram importantes para o homem contabilizar o seu tempo, para ele pensar nas suas realizações. Agora, e o tempo na realidade do espírito? Será que ele existe? Será que o tempo para um espírito como Jesus, por exemplo, é diferente do que é para nós? Nós buscaremos essa tarde, então, para nos inspirar sobre o tema tempo, numa resposta que o Espírito Emmanuel deu no livro Consolador, no capítulo 33, ou melhor dizendo, no livro que recebe o mesmo nome do autor espiritual, o livro Emmanuel. Perguntaram para ele se o tempo era algo real, se não era uma viciação do pensamento humano, porque naturalmente já tinham chegado a essa conclusão de que talvez a ideia de que o tempo existe, de que existe essa entidade, tempo, essa coisa, talvez fosse apenas uma criação humana. E Emmanuel foi responder assim, então, a pergunta, da pergunta sobre o tempo. No esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Então, o que ele diz é dessas realidades eternas e absolutas, ele está dizendo a vida do espírito superior, do espírito que evoluiu muito, do espírito que já saiu desse condicionamento do mundo material. Então ele nos afirma que para essa condição de vida, o tempo não é real, ele não existe. E é por isso que muitas vezes nós temos, às vezes, até dificuldade de interpretar certas comunicações que os espíritos dão quando se refere a alguma época, algum tempo no passado da humanidade. Porque se for um espírito superior, para ele, ele pode estar falando de eventos que para nós se passaram há séculos atrás, como se fosse algo atual, ou vice-versa. Porque quando eles se referem a tempo, eles não estão levando em conta a nossa contagem por anos, por séculos, mas sim a impressão que eles têm desses eventos. E certamente vocês já devem ter ouvido algo que exprime bem essa diferença de tempo da nossa realidade material para uma realidade superior. Aquela de que diz que o tempo de Deus é diferente do nosso. E de fato, realmente, o tempo, para aqueles que estão além desse mundo material que nós vivemos, é muito diferente. Foi por isso que os espíritos superiores, nas comunicações que eles deram quase lá no final do século XIX, falando que um tempo de transformações, de renovações para toda a humanidade estava muito próximo. E muitos, vendo passar-se todo o século XX e nenhuma transformação extraordinária que trouxesse a paz ao mundo, se questionam hoje. Será que teriam aqueles espíritos falhado nessa previsão de que o tempo previsto de mudanças não estaria acontecendo? Em algumas das comunicações, os espíritos não estavam pensando em apenas um século. Estavam pensando numa extensão de tempo que é difícil para nós mensurarmos. Em outras dessas comunicações, é muito claro que eles estavam entendendo que haveriam transformações profundas, como hoje nós podemos, ao analisar todo o século XX, observar que ocorreram. Mas ainda não são as transformações que nós desejaríamos ver, porque o espírito humano ainda necessita de experiências que são essas que nós estamos vivendo hoje. Toda a humanidade ainda precisa de todo esse contexto que nós estamos presenciando. E ainda teríamos que acrescentar uma terceira colocação que justifica essa dessincronia da informação que eles deram de que grandes transformações viriam com o que a gente presenciou e presencia. Os espíritos, eles poderiam estar sendo otimistas na capacidade do homem de aceitar uma nova diretriz e se modificarem. Porque aqueles que já estão integrados às leis divinas, harmonizados com essas leis, que trabalham pelo cumprimento delas, eles têm essencialmente o pensamento otimista. Eles sempre acreditam no potencial que o ser humano tem dentro de si de se realizar, de se transformar. Embora nem sempre a humanidade corresponda a essa expectativa e a esse potencial que ela traz dentro de si. Nem sempre o homem, na sua evolução, ele dá o melhor de si. É por isso que a sabedoria divina lhe concede mais tempo para que ele se realize. Por isso, se nós não vimos no século XX o desfecho de grandes transformações que realmente trariam uma renovação significativa para toda a humanidade, não vamos nos desapontar, não vamos desanimar, porque na verdade nós não aproveitamos bem as lições que já tínhamos recebido. Estamos precisando de mais um tempo. Assim como um professor que faz com o aluno no início do ano uma nova proposta de trabalho, tem novas expectativas de que ele realmente corresponda, e ao término desse ano, ao verificar que não correspondeu, ainda que considere que ele precise repetir o ano, a série, também nós vivemos esse contexto na nossa evolução e aprendizado espiritual. Quando iniciamos uma nova fase, uma nova era da nossa evolução, nós temos uma grande expectativa. Nós, os espíritos que guiam a humanidade, mas percebendo que não aprendemos bem as lições, somos levados naturalmente a recapitulá-las. E é isso que todas as coletividades terrenas hoje, encarnadas e desencarnadas, estão enfrentando. Todos nós estamos nesse processo. Em realidade, o tempo que já nos foi conferido, de um século e pouco, desde a terceira revelação, que foram as comunicações que os espíritos trouxeram lá no século XIX, por intermédio de inúmeros médiuns, e entregaram a Kardec um novo referencial de conhecimento espiritual, apesar de todas essas lições, nós ainda não as assimilamos por completo. A humanidade não absorveu as verdades do Consolador primitivo. O homem ainda vem peregrinando por uma série de concepções, teorias, ideias, muitas vezes distantes da sua verdadeira realidade espiritual. E é por isso que nós estamos no início de um novo século, século XXI. Nós já passamos aí 15 anos desse século, ou 14 e alguns meses. E ainda assim, talvez não tenhamos ainda cumprido aquilo que nos cabe. Essas reflexões, então, nos levam a pensar que talvez para nós, para a nossa realidade, a preocupação com o tempo seja fundamental. Enquanto numa realidade muito maior, o espírito não precisa se preocupar com o tempo, quando encarnado, quando submetidos às leis da matéria, ele deve sim preocupar-se e muito com o tempo. E foi isso que o Espírito Emmanuel disse no complemento que ele deu à sua resposta. Ele disse assim: se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então um dia nós não precisaremos mais nos preocupar com o tempo. Teremos um tempo que não iremos pensar em início nem fim. Viveremos a eternidade. Mas hoje, enquanto encarnados, nós temos que ter o controle dos fenômenos de nossa vida. Devemos sim nos preocupar com a hora que passa, com o tempo que passa. Não para que vivamos apressados, estressados, esgotados, porque nós não precisamos ser assim, nós já somos. Mas para que possamos de fato aproveitar bem o tempo. Para que de fato possamos tirar das experiências que nós teremos e temos hoje, nessa nossa passagem no mundo material, o melhor resultado possível. Só que para isso é necessário, então, esse cuidado e essa atenção com o tempo. Daí o nosso tema da tarde, Tempo e Nós, nos trazendo essa ideia, essa reflexão da atenção que nós devemos ter, dos controles que nós devemos exercer sobre os fenômenos de nossa vida. E Emmanuel ainda completou o seu ensinamento assim: as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através da qual o Espírito se manifesta. Então, enquanto encarnados, o tempo é necessário. Quando desencarnados, a impressão que teremos do tempo, se formos espíritos mais adiantados, será completamente outra. Mas vamos falar então da nossa realidade. Nós, encarnados, viveremos e veremos hoje algumas situações que estamos envolvidos, inclusive os desencarnados também, porque sabemos que eles estão presentes em todas as reuniões espíritas. Eles também, condicionados pela vida material, muitos se sentem ainda presos a essas condições de vida e podem compartilhar das nossas experiências e reflexões também. E nós vamos constatar que nos nossos dias há uma urgência no tempo. Parece que o nosso tempo não nos permite dar conta de praticamente nada em nossa vida. Nós estamos, parece que, correndo o tempo todo, como que lutando contra o relógio. Nós já acordamos logo cedo, às 5 horas da manhã, pensando no último compromisso do dia. E temos longas horas a vencer. E se a gente não cuida das nossas tarefas e não encaminha tudo de maneira bem ágil, nós acabamos não dando conta de tudo que nós temos que fazer. Caberia uma interrogação inicial agora. Será que nós realmente temos que fazer tantas coisas como nos propomos a cada dia? Será que realmente aquilo que nós elegemos como obrigações, de fato são as maiores prioridades que nós temos em nossa vida? Não pensando apenas nos interesses aqui da vida material, mas pensando na nossa vida como um todo. Pensando em nossa realidade de seres espirituais. Então talvez o nosso tempo pudesse não ser tão sobrecarregado com tantos afazeres se nós pudéssemos realmente escolher aquilo que realmente importa para nós. Porque nem sempre aproveitar o máximo tempo com tarefas excessivas irá representar obrigatoriamente um bom aproveitamento da existência. Reduzindo bem esse pensamento, nós poderíamos dizer: é melhor fazer pouco, mas bem feito, do que fazer muito e mal feito. Essa seria a nossa reflexão que nos caberia diante dessa urgência do tempo. E nós vemos que algumas pessoas até colocam a seguinte ideia: será que o tempo passa mais rápido em nossos dias do que passou em outras épocas da humanidade? Na verdade, o que alterou a nossa relação com o tempo foi a nossa percepção dele. Nos nossos dias, nós estamos muito mais comprometidos com inúmeros deveres, obrigações, compromissos, adequados ou não à nossa vida, que nos faz pensar que o tempo corre, que o tempo está passando mais rápido. E há situações que nem sempre são tão importantes como nós poderíamos ver. Muito do nosso tempo é consumido em distrações, como redes sociais, TV e outros meios de entretenimento. Muitas do nosso tempo nós desperdiçamos, vamos dizer assim, com algo que talvez não seja tão importante. E aqui vem aquela ressalva. É óbvio que nós não teremos condições de sempre tornar o nosso tempo útil do ponto de vista de fazer, produzir, realizar. Momentos de descanso, de entretenimento, de lazer, eles são fundamentais para a nossa experiência terrena. Alguém que apenas trabalhe as 24 horas do dia passará por um estado de desgaste prematuro das suas forças e irá adoecer inevitavelmente. Então nós precisamos, sim, de distrações, nós precisamos de momentos de lazer, momentos de descanso, mas a questão maior é quanto tempo disso nós temos que usufruir? Quanto que nós temos que dedicar do nosso tempo a essas situações? Porque muitas vezes nós observamos, e muitas pessoas relatam isso, quando elas percebem, elas passaram muito tempo entretidas com aquelas coisas que são, até um certo ponto, necessárias e adequadas, mas que, em algum momento, elas negligenciaram algo. Então, aqui nós vamos constatar que não há o certo e errado em relação ao uso de qualquer meio de distração que nos ajude, por exemplo, a espairecer, a desanuviar o pensamento. Mas o grande problema é o quanto que nós dedicamos do nosso tempo para essas ações. Porque muitas vezes elas acabam servindo como um meio de escape, uma oportunidade para que a gente fique protelando certas obrigações e certos deveres. É muito comum, por exemplo, as pessoas que começam a usar as redes sociais não terem mais tempo para ler uma literatura mais apropriada, mais sólida, com melhores referências, com um embasamento maior para sua formação cultural. A pessoa, muitas vezes, ela, um tempo que ela poderia ler um bom livro, ela dedica muito tempo a verificar e observar postagens numa rede social. Ou ainda, as pessoas vão utilizar desses meios para se distrair e fugir, por exemplo, do convívio com a sua família. Me recordo que André Luiz coloca numa das suas mensagens, se não me engano, no livro Sinal Verde, nós, quando em família, temos que tomar cuidado, né, com as leituras infindáveis de jornais ou assistir às telenovelas de maneira incansavelmente. Hoje, se ele fosse escrever essa mesma mensagem, ele diria também que não tivéssemos tanto tempo dedicado às redes sociais, nos bloqueando o convívio, o contato com as pessoas da nossa família, por exemplo. O grande problema desses meios não são eles em si, porque eles também podem trazer muitas experiências positivas. Outro dia eu conversava com um amigo que disse que numa fase mais complicada da sua vida, as mensagens que ele obtinha pelo Facebook eram muito importantes, porque incentivavam ele a cada dia enfrentar a sua problemática, que era bem complexa, bem desafiadora. E ele sentia fortalecido. Mas imagine se ele passasse o dia inteiro apenas vendo essas postagens e não fosse, por exemplo, a luta buscar a solução do seu problema. Só de incentivo, de consolo, de esperança e fé, ele não teria resolvido os seus desafios. Então o problema que nós temos hoje não é tanto o uso de qualquer coisa que nos é disponibilizada, mas sim como fazemos, o porquê fazemos, o que nós estamos deixando de fazer para nos dedicar àquilo. Naturalmente nós vamos selecionar, só usar e consumir aquilo que tem qualidade, aquilo que pode nos acrescentar espiritualmente algo. Porque em matéria de distração, nem tudo é distração, na verdade. Muitas coisas são criações perturbadoras que nós temos no mundo, que nos levam, às vezes, a atrair certas experiências e certas situações nocivas à vida. Hoje nós observamos que certas produções cinematográficas, telenovelas, histórias que circulam na rede, todas essas coisas, elas têm muitas vezes uma segunda intenção por trás. Há muitas vezes pessoas que intencionalmente produzem certas criações que são direcionadas a implantar certas ideias. E podemos até dizer que são às vezes inspiradas pelos espíritos mais inferiores que desejam muitas vezes controlar e subjugar a mente dos encarnados. Por exemplo, criações de terror. Todas essas histórias e produções cinematográficas que versam sobre terror, salvo raríssimas situações, muitas delas têm um objetivo muito claro de alimentar, de criar o medo em mentes mais frágeis, em jovens, em crianças. E isso é uma porta aberta à obsessão. Um tema que às vezes acaba sendo até esquecido de ser abordado e tratado, e alertado o risco que ele oferece para todos nós. Mas é fato, então, que muitas dessas criações hoje, elas têm a intenção realmente de que as pessoas temam e, pelo medo, possam se tornar vítimas de espíritos obsessores. E por aí vai, poderíamos citar as produções que exploram excessivamente a sexualidade e instigam um comportamento sexual que muitas vezes não é adequado para a evolução do espírito, instigam situações que muitas vezes aproximam da mente infantil e juvenil situações que não eram necessárias. Há um grande canal de televisão que ele faz as chamadas dos seus programas, que a lei determina que sejam passados às 10, 9 horas da noite, fazem as chamadas com as cenas que indicam o conteúdo à tarde, no meio de uma programação em que uma criança pode estar assistindo. Uma intenção qual? De chamar a atenção do adulto? Não são tão ingênuos assim. Na verdade, desejam sim já começar a despertar a atenção da criança e do jovem para certas produções. E eles que ainda não têm uma formação completa vão sendo bombardeados por imagens e mensagens que são perniciosas. Então, muitas vezes, aquele tempo que a gente considera que é importante, que é legal, que é uma boa distração, está trabalhando contra a gente. Seria preferível que nós tivéssemos maior critério, uma preocupação maior em ocupar o nosso tempo de entretenimento, de distração, com situações realmente construtivas, com algo realmente que engrandeça o nosso espírito e daqueles que convivem conosco. Porque a pretexto de distração, despendermos longas horas com algo que pode nos desviar da nossa evolução, é algo que nós estamos utilizando contra nós mesmos. Estamos trabalhando contra a nossa evolução espiritual e da nossa família. E ainda nós vamos dizer que, em relação a essa percepção equivocada que nós temos da passagem do tempo, nós temos também outros fatores que nos tornam a rotina atribulada, como trabalho, estudo, compromissos. Nos nossos dias, nós estamos sendo cada vez mais levados a trabalhar mais, somos cada vez mais cobrados a nos capacitarmos mais, através de inúmeros cursos. Com que objetivo isso? A sociedade está buscando uma excelência, muitas vezes na atividade profissional, a pretexto de aumentar a competitividade, o lucro, mas quem realmente está ganhando com todo esse aprimoramento na formação profissional? Nem sempre é o indivíduo, porque muitas vezes ele se vê obrigado a abandonar compromissos importantes da sua vida familiar para dedicar um tempo, por exemplo, a inúmeras qualificações profissionais que cada vez mais são exigidas. A pais, por exemplo, não tem tempo de estar com seus filhos porque trabalham mais de 8 horas por dia, aí determinadas empresas exigem que eles façam treinamentos, qualificações além desse horário. E, além de tudo, ainda o indivíduo fica conectado pelos meios eletrônicos a todo o seu trabalho, além dessas horas. E quando ele chega à noite na sua casa, que momento ele dedica à sua família? Que momento ele reforça aqueles vínculos afetivos? Em que momento ele transmite ao seu filho os valores familiares? E aí, muitas vezes, ele chega no final de semana, está tão exaurido, tão cansado, e ele ainda encontra outros compromissos que ele considera mais importantes, como futebol com os amigos, ou encontro com as amigas, ou algo que o desvie do seu compromisso familiar. Isso tudo nos faz pensar isso. O nosso tempo está sendo realmente dedicado àquilo que realmente é importante em nossas vidas? Pais e mães que têm filhos que estão em formação, que ainda não são independentes, nem materialmente, nem emocionalmente da família, eles requerem um tempo, uma dedicação muito grande. Porque é só no convívio, é só no olho a olho, é apenas na palavra, no exemplo, que nós conseguimos formá-los. Porque dando coisas, suprindo necessidades, é a parte mais fácil do trabalho de ser pai e mãe. E isso cabe àqueles que exercem esse papel que assumiram perante a vida com filhos de outras pessoas. Fornecer a parte material, muitos justificam, né, que trabalham muito, para dedicar aos seus filhos o melhor do ponto de vista material. Mas isso não isenta da responsabilidade de conviver. E nessa convivência, realmente orientar amorosamente, carinhosamente, com firmeza, mas é necessária a proximidade, estar junto. Mesmo que alguém alegue, mas eu não tive a presença do meu pai na minha formação, minha mãe supriu tudo. Tenha certeza, ela foi sobrecarregada para uma tarefa que é para dois executar. Então, o ideal é que os pais estejam com seus filhos, que não trabalhem demais, que não exerçam a sua vida, que não vivam a sua vida correndo atrás muitas vezes de riquezas materiais e abandonando o seu maior tesouro, que são seus filhos. Então fica a reflexão para todos nós: por mais que queiram ocupar o nosso tempo, cabe a nós colocarmos um breque nisso. Há um tempo que nós não podemos abrir mão. Talvez hoje a vida nos obrigue a isso, pelas contingências, pelas circunstâncias que nos envolvemos. Nós hoje talvez estejamos obrigados a uma rotina muito longa. Mas um dos projetos de vida que caberia então a todos nós refletir, pensar e buscar é encontrar mais tempo para mim e a família. Encontrar tempo para estar com a esposa, com o esposo. Encontrar tempo para estar com meus pais idosos. Encontrar tempo para observar o que o meu filho, que já tem 12, 13 anos, gosta de fazer. Porque muitos jovens hoje estão sob ameaças aí inúmeras, porque os pais desconhecem a realidade desses filhos. Ele vai bem na escola, ele está bem criado, bem encaminhado, não vai ter problema. Ele já fala o que ele quer trabalhar, então ele está bem encaminhado, não está. Hoje em dia nós diríamos que até um jovem com mais de 18 anos ainda precisa da presença dos seus pais junto deles, porque hoje mudou a condição. Antigamente o indivíduo começava a trabalhar com 15 anos e ele conseguia se adaptar a essa vida difícil, atribulada, desafiadora, que é lutar pela sua vida material. Os jovens hoje, pela mudança social, cultural que nós passamos, eles ainda requerem uma presença maior dos pais. Então nós não podemos, por exemplo, ficar pensando no modelo de como nós fomos educados e criados. Nós temos que atender hoje a necessidade desses espíritos encarnados. E tempo é fundamental para atender esse compromisso. Cuidar para que o nosso tempo realmente seja aproveitado aqui no mundo material, nas edificações do espírito. Porque nós podemos estar buscando incansavelmente realizações que não são importantes para a nossa evolução espiritual. Obviamente que cada um irá analisar a sua situação pessoal, o seu contexto de vida, as suas condições, porque não há regra, não há um modelo que possa se aplicar igualzinho a todas as pessoas, mas que há um padrão que nós temos que considerar que é comum a todo espírito encarnado: é o seu tempo deve ser dedicado às suas realizações espirituais. Um copo d'água para mim, por favor. Então, quanto ao tempo, nós ainda poderemos buscar muitas reflexões em inúmeras obras espíritas. Quando fazemos esse levantamento, nós vamos observar que praticamente todos os espíritos, por intermédio de todos os médiuns mais conhecidos, de uma forma ou outra, nos alertaram para a preocupação que nós temos que ter com o tempo. Nos chamaram a atenção, nos disseram que o tempo é algo que nós devemos... Obrigado. Que o tempo é algo que nós devemos cuidar. Para que possamos ser mais didáticos e mais diretos e buscarmos uma reflexão mais direcionada, eu busquei nas obras de Emmanuel algumas das suas indicações, das preocupações que nós temos que ter com o tempo que passa. E vamos analisá-las e refleti-las o quanto elas cabem a nós. Uma das suas primeiras reflexões, Emmanuel diz assim: com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Quando nós analisamos a vida desses grandes exemplos que a humanidade tivera, de grandes virtudes, grandes valores, nós nos admiramos e pensamos: poxa, como eles se tornaram o que eles são? Como eles são essas pessoas incríveis em inteligência, em virtude, pessoas com grandes habilidades. E nós às vezes até pensamos: o que eles têm a mais do que nós temos? O que eles tiveram a mais foi dedicação em alguma das questões da vida. São espíritos que em inúmeras encarnações aproveitaram o seu tempo direcionado para algo que eles entenderam naquela época que era realmente importante. Virtude, saber, conhecimento. Foram seres que dedicaram horas e horas da sua vida nessa busca. E se nós um dia quisermos ser criaturas sábias, inteligentes, virtuosas, nós precisamos dedicar horas do nosso tempo no cultivo desses valores. Nós nunca seremos sábios sem ler, nunca seremos sábios sem meditar, nunca seremos sábios sem viver, e ao viver, pôr em prática o que aprendemos e o que meditamos. Então, sabedoria, a gente está hoje em condições de construí-la. Virtude, nós estamos hoje exatamente em condições de desenvolvê-las. Porque é exatamente vivendo, mas não é vivendo apenas buscando a alimentação diária, não é apenas buscando a satisfação imediata, não é apenas buscando conforto. Viver para alcançar valores, virtudes, sabedoria, é algo muito mais profundo. E a gente refletir mesmo o sentido da nossa vida, do que estamos fazendo aqui. É reconhecer que nós não estamos encontrando pessoas, nos reunindo nos diferentes grupos pelos quais nós passamos, como obra do acaso. É reconhecer que cada pessoa que se aproxima de nós, em nossa evolução, tem algo a nos dizer sobre a vida, tem algo a nos ensinar sobre o existir. É quando nós passamos a ver a vida dessa forma, é que nós estamos aproveitando o tempo na edificação da sabedoria e da virtude. Quando a gente para, por exemplo, de reclamar tanto da vida, é quando a gente para, por exemplo, de lastimar tanto os acontecimentos difíceis, mas a gente passa a encarar a vida com aquele olhar mais afetuoso, de maior compreensão, de maior aceitação, de reconhecer a sabedoria divina que nos oferece experiências necessárias ao nosso aprendizado. E quando nós descobrimos na experiência quem nós somos e o quanto temos que modificar, é aí que nós estamos aproveitando a hora para construir virtude e sabedoria. Então todos nós somos hoje potencialmente sábios e virtuosos. Todos nós somos hoje criaturas que estamos na experiência certa para conquistar esses valores. Só que para que conquistemos efetivamente e nos tornemos, nós temos que realmente viver as horas do nosso dia com sabedoria, com virtude, buscando aquilo que acrescenta, aquilo que nos renova, aquilo que nos amplia, aquilo que nos faz diferentes. E é muito difícil nos nossos dias, eu reconheço, a gente fugir de certos condicionamentos. Que vivemos numa situação cultural em que nós somos, vamos dizer assim, meio que forçados a assimilar e a consumir certos produtos culturais, certas influências que nos faz pensar como massa, como pessoas que seguem como se fossem animais de um rebanho. Mas nós que já estamos despertando para essa realidade da vida espiritual, temos que lutar contra isso. Temos que incluir na nossa rotina diária a leitura edificante, a leitura que nos traz novas referências sobre a vida. Aí alguém diz assim, mas eu não consigo ler um livro, é muito extenso, eu não tenho paciência. Leia uma mensagem por dia. Não consegue ler uma obra de literatura mais extensa? Pegue um livro de mensagem de Emmanuel e leia uma mensagem por dia. Medite sobre ela. Pense assim mesmo, dentro de você, o que isso tem a me ensinar? O que isso diz respeito a mim? Talvez nós vamos confirmar que muitas das nossas ideias e atitudes estão corretas. E isso é positivo. Porque vamos estar ali validando, confirmando para nós mesmos que estamos no caminho certo. De outras vezes, nós vamos descobrir coisas novas, ideias renovadoras. Então isso é um momento de realmente aproveitarmos com sabedoria o nosso tempo para construir a sabedoria. Uma experiência difícil que nós vivamos no momento, repitamos, ela não veio contra nós. O momento desafiador que aparece em nossa vida no dia, ele não veio para tirar a nossa paz, para nos fazer infeliz. Ele é um instrumento da sabedoria divina para fazer surgir em nós alguma virtude nova, para desencadear de nós aquela atitude de acomodação que nós temos natural diante da vida. Por isso que, ao invés de xingar e amaldiçoar o problema e a pessoa que traz o problema, meditemos o que isso revela sobre mim. O que essa situação me faz ser realmente quem eu sou e eu ainda não sabia. E acreditem que é de reflexão, é de pensamento, é de formular vontade, desejo, que nós mudamos. O primeiro passo para a mudança é reconhecer que precisamos mudar. Então nós precisamos ser, sim, confrontados, até afrontados, para descobrirmos quem nós somos. E assim surgir o desejo, que vai vir daquele incômodo de descobrir que nós somos ainda imperfeitos, mas em seguida deve vir o desejo de ser diferente, de nos modificarmos. Porque é do desejo que nascem as realizações do Espírito. É só quando ele quer é que nasce qualquer possibilidade de mudança. A gente fica pedindo a Deus assim na prece: Deus, me faça uma pessoa melhor. E ele faz todo dia, ele cumpre esse pedido que nós fazemos. Ele nos manda os desafios para que nos tornemos melhor. A gente espírita pede assim na prece: Deus, me dê muitas oportunidades de evolução e crescimento espiritual. Aí você sai com seu carro durante o dia, vem lá alguém e te fecha. A pessoa está totalmente errada, mas aquele é um momento de elevação espiritual para você. É reconhecer a fragilidade humana, a imperfeição do outro que também está dentro de você, e exercer tolerância, perdão, paciência, compaixão. Foi a oportunidade que nós pedimos a Deus de elevação espiritual. A gente pede a Deus: Deus, me dê a riqueza, e ela virá um dia, viu? Mas antes nós vamos ter que aprender a como trabalhar com ela quando ela vir. A gente pede a Deus a saúde, mas vem a enfermidade. Mas é que antes nós temos que aprender a conviver com a enfermidade para valorizar a saúde no futuro, porque a saúde virá. Tudo que nós pedirmos a Deus virá, mas virá no tempo de Deus, que, como já vimos, é muito diferente do nosso. Entre o nosso pedido e a concessão divina, há inúmeras experiências que nós temos ainda que usufruir e temos que ainda aprender. Daí então a preocupação que nós temos de aprender com cada experiência da vida que passamos atualmente. E Emmanuel também nos fala sobre o tempo, nesse pequeno trecho de uma mensagem do livro Fonte Viva, assim: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos, e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Nós temos o tempo a nosso favor. A nossa hora, ela é igualzinha à do homem mais poderoso da Terra, se é que alguém pode ter esse título. O que você pode fazer em uma hora é exatamente o que ele pode fazer. Aí você poderia colocar assim: mas não, ele pode ter muito dinheiro e ajudar, por exemplo, muito mais pessoas do que eu ajudo. Mas o que importa não é a quantidade, é o como você está fazendo. Às vezes a gente menospreza o trabalho que nós dedicamos ao próximo, uma hora por semana, mas se eu fizer aquilo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, aquilo tem um valor infinito. Levar a uma pessoa consolação e esperança no momento crucial da vida dela, quando ela está prestes a desistir da vida, tem um valor que é quanto? Não é mensurável. Então aí é que nós percebemos que a nossa hora vale quanto a de qualquer pessoa. Por maior projeção social, material que ela tenha no mundo, o bem que nós podemos fazer em uma hora é o mesmo. Uma hora que nós estamos com a nossa família, oferecendo o nosso melhor para eles, é o mesmo valor da hora da pessoa mais culta, mais inteligente, dedicando-se à sua família. Por isso que isso nos torna muito iguais, todos iguais perante Deus. Porque não importa o quanto nós estamos fazendo, mas é o como. É aí que está o segredo de tudo. E muitos esquecem essa realidade. Muitos, às vezes, querem fazer muitas coisas em pouco tempo e fazem muito pouco. Imagine uma mãe que acorda logo cedo, agitada, apressada, nervosa e quer resolver todas as pendências da casa porque depois ela ainda vai trabalhar e torna aquele ambiente um inferno porque briga com um, briga com o outro, agita todo mundo. Ela desperdiçou horas valiosas porque ela pode até cumprir toda a sua rotina, mas causou desarmonia, causou desequilíbrio dentro do lar. Então o que importa efetivamente é usarmos o tempo de maneira sábia, o nosso tempo realmente, realizando construções sólidas. Os vínculos familiares, eles precisam de muitas horas de construção em que a gente busca entendimento, compreensão, paciência, que não excluem firmeza, que não excluem direcionamento certo quando é necessário, mas que sempre é revestido de amor, que é sempre revestido daquela doçura firme. Porque parece algo paradoxal, impossível, que não é conciliável, mas é. Podemos ser firmes e dóceis ao mesmo tempo. Só que nós temos que pensar, ao sermos firmes, que desejamos o melhor para o outro. Podemos permitir que os nossos sentimentos perturbadores ou perturbados influenciem aquele momento. Então, orientar uma criança e um jovem, por exemplo, podemos fazer de forma firme e direta, mas sem raiva da situação, sem aborrecimento, sem acusações. Geralmente, nas nossas palavras, nós revelamos o que nós sentimos. Às vezes a gente carrega uma série de sentimentos em relação à família, de que eles são um peso para nós. E aí nós acusamos, quando nós deveríamos apenas estar orientando. Há casos de pais e mães que amam seus filhos de verdade, mas sentem que eles são um peso, porque realmente é um compromisso muito desafiador. E quando vão orientar os seus filhos porque eles erraram, vem em seguida aquelas reclamações infindáveis. Ah, porque você só me dá trabalho, você só me dá prejuízo. Esse lamento, ele tira desse momento em que poderíamos estar sendo firmes, mais amorosos, uma grande parte do valor deles, porque gera mágoa que tira de nós, perante eles, a autoridade que naturalmente nós temos. Então, quando tivermos que fazer, exercer a autoridade em família, façamos isso amorosamente, sem as acusações, sem cobrar das pessoas algo que elas não têm responsabilidade. O peso que os filhos têm para nós, ou que a família tem para nós, não é culpa deles, é nossa. E não vamos colocar a coisa em termos de culpa, vamos colocar em termos de responsabilidade. É o custo, é o ônus que nós assumimos ao formar uma família. É aquilo que compete a cada um que quer algo. Eu quero ter uma família, então eu sei que o ônus dela é horas e horas sem sono, ou melhor, com sono e não podendo dormir, horas e horas de cansaço, de desgaste. Esse é o ônus de termos a família. Agora, queremos ter a família harmoniosa, pacificada, nós temos que trabalhar por ela, por isso. Temos que entender que é algo que se realiza ao longo do tempo. E muitas vezes demandam anos para termos uma família pacificada, para termos uma família unida, porque há a necessidade de inúmeras intervenções e ações de nossa parte. É isso que significa dizer que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Na verdade, eu estou misturando aqui as coisas, que eu já estou adiantando, acho que a próxima tela aqui. Que é isso aqui, ó. O tempo não respeita as edificações que nos ajudou a fazer. É isso. A família, bem estruturada, é uma obra do tempo. E se você vê alguém hoje com uma família bem encaminhada, pode ter certeza. Foram horas e horas de dedicação nesta vida, às vezes nas vidas anteriores, para que conquistasse aquilo. Assim também, se nós quisermos ser um idoso feliz, alegre, de bem com a vida, nós temos que entender que isso é uma realização que está se fazendo hoje. Para no futuro usufruirmos de bem-estar, nós temos que estar trabalhando hoje, temos que estar realizando isso hoje. Então, o que nós quisermos realmente colher como resultado da nossa vida, como algo sólido, algo realmente enriquecedor da nossa vida, que nós entendamos que não será conquistado facilmente. haverá muito empenho, muita dedicação de nossa parte. Assim como também uma reputação, uma profissão, qualquer ação que nós quisermos, nós só vamos realizar realmente com o tempo. É isso que vai nos dando a experiência, a segurança e a tranquilidade para um dia sermos ali pessoas realizadas, plenas. Isso nos faz pensar que não devemos nos decepcionar de não sermos ainda o que nós gostaríamos de ser, porque nós estamos ainda a caminho disso. E Emmanuel também nos diz sobre o tempo o seguinte: dias que deixa passar vazio e inútil é, realmente, um tesouro perdido que não mais voltará. Teremos infinitos dias pela frente, mas um dia perdido é sempre um dia perdido. Por isso que a gente não deve desperdiçar nenhuma oportunidade. Quando vamos viver uma experiência, vivamos ela integralmente. É um dia de lazer, de descanso com a família? Dediquemos a isso. É um dia de trabalho? Realmente vivamos aquele momento com o melhor de nós. É o dia que nós resolvemos que precisamos parar e descansar e espairecer, que façamos realmente isso. Que a gente viva intensamente o momento que a gente está vivendo. Porque nos nossos dias nós somos levados a estar fazendo uma coisa e já pensando na outra. E nem percebemos tudo que a vida tem a nos dizer naquele momento que nós estamos vivendo. Então que realmente o dia seja aproveitado para aquilo que realmente é importante para nós. E que a gente tenha um critério de selecionar aquilo que realmente nos engrandeça, aquilo que realmente seja o melhor para a nossa experiência. E ele vai dizer também que cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Talvez venhamos enfrentar provas difíceis ainda neste final de semana, ou daqui a 10 anos, ou em outra vida. O fato é que todos nós estamos caminhando para experiências que serão mais marcantes, mais desafiadoras, mais cruciais. Então o que nós estamos fazendo hoje da nossa vida é algo importante para pensarmos. Muitos receberam uma vida de tranquilidades, uma vida sem muitos problemas, uma vida confortável, segura. Nós recebemos essas concessões por quê? Porque temos que trabalhar, temos que fazer algo nesse momento que a vida nos sorri. Porque os momentos desafiadores, eles vão surgir. A nossa evolução, ela depende de períodos, de ciclos, que muitas vezes são divididos entre provas muito marcantes do Espírito, muito desafiadoras. Por isso que a cada hora da nossa vida, se ela nos é favorável, que façamos algo na edificação do bem. Que a gente realmente aproveite o momento agora do presente para criarmos méritos para nós. Aprimoremos a cultura, intensifiquemos a caridade, vivenciemos mais a paz, porque tudo isso é elemento, é subsídio que vai nos dar a força para atravessarmos os grandes desafios. Tudo isso é o subsídio que nós vamos oferecer a nós mesmos lá no futuro. Há pessoas que vivenciaram experiências de uma vida muito tranquila e confortável e não construíram nada de bom. Apenas usufruíram da vida. Quando chegam os grandes desafios, elas se sentem frágeis, abatidas, cansadas. Elas não conseguem enfrentar os grandes desafios. Essas pessoas, elas são a demonstração disso que Emmanuel está dizendo nessa passagem. De que realmente nós estamos caminhando para momentos muito desafiadores, né, em nossas vidas. Que não quer dizer que vai ser dor e sofrimento apenas. Às vezes podem ser situações que serão muito sedutoras e que ali nós teremos que dar grandes testemunhos de valor e aquisição espiritual. Sem nenhuma condenação a eles, mas vejamos todas essas pessoas implicadas nessa sujeira imensa que envolve o nosso país, de corrupção. Todos eles foram espíritos que em muitas ocasiões receberam grandes facilidades e não estamos julgando eles. Mas todos eles, ao invés de aproveitar esses momentos de facilidade para construir algo real, o que eles fizeram? Se comprometeram com situações lamentáveis e vão responder pesadamente talvez não pela nossa justiça, porque ela é muito falha em muitos aspectos, mas responderão pesadamente no futuro. Serão espíritos que terão que reencarnar e trabalhar muito pelas coletividades. Terão que sofrer muito, trabalhando e trabalhando muito. Porque em um momento eles se conscientizarão dos seus erros. Isso então nos mostra que se hoje a vida nos é favorável em algum setor da vida, que a gente use esse favorável para nós, para fazer o melhor. Nós temos hoje a boa família, nossa esposa, nosso esposo são companheiros assim inegáveis, os nossos filhos são amorosos, pacíficos, aceitam a nossa orientação, isso está nos dizendo algo. Que nós temos que trabalhar mais ainda pela paz em outras famílias, ajudando, incentivando, cooperando em algo que ajude a melhorar. Porque nós não sabemos quem no futuro virá como neto para nós, quem serão os nossos sobrinhos. Então hoje nós temos que pensar assim, a minha família está bem, eu não estou apenas aqui para desfrutar disso. Eu devo construir algo com esse bem que eu recebi. Hoje eu tenho facilidades materiais, então eu tenho que construir algo sólido para o futuro, e não é guardar dinheiro, não é investir, é realmente distribuir, ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho cultura, tenho entendimento, então não posso guardar para mim. Eu tenho que levar para as outras pessoas. Eu tenho uma habilidade especial, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que ajudar outras pessoas. Porque no futuro, esse bem que nós criamos hoje é o que nos dará sustentação para enfrentar as lutas que virão. É o que nos dará tanta segurança que nós nem perceberemos que passamos por grandes lutas. E há inúmeros exemplos de pessoas que passam por calamidades, por situações dificílimas, por perdas irreparáveis. E eles demonstram tanta segurança, tanta firmeza, por quê? Foram espíritos que, quando vivenciaram as situações favoráveis, fizeram o bem de alguma forma. Às vezes imperceptível, mas exerceram os seus deveres de forma amorosa, de forma dedicada, atenta. E eles são sustentados e amparados, e nem percebem que passaram por dores tão grandes. São aqueles seres que atravessam grandes provações, e a gente pergunta, puxa, como ele suportou passar por tudo isso? Conquistou anteriormente o apoio que recebeu. E isso então é para nós um alerta, um convite, para que a gente realmente entenda que lutas virão, mas nós podemos estar preparados a elas e vencê-las todas com bastante segurança e paz no coração. E ainda podemos dizer que o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém, nos indicando que não adianta querer correr e fazer muito de forma apressada, que a gente realmente tenha um ritmo em nossa vida, constante, sem desistências e permanente. Essa oscilação que às vezes a gente tem, e na casa espírita acontece muito, num período do ano eu estou disposto a ajudar, no outro já não estou mais. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque no momento que a gente não está disposto, a gente se afasta de grandes oportunidades de aprender muito sobre a vida e receber o apoio da espiritualidade. Então, que realmente a gente seja constante. Assumimos um compromisso, sejamos fiéis a ele, dediquemos as horas que nós consideramos necessárias, nos mantenhamos firmes, dedicados. Há um período que nós vencemos essa indisposição que surge e tudo passa a ser natural e tranquilo, mas sejamos constantes e firmes. É melhor fazer pouco do que não fazer nada ou fazer tudo atrapalhado e tudo tumultuado. E, para que finalizemos, lembremos disso. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Daqui a alguns minutos já não estaremos mais aqui. Se estivermos aqui oferecendo o melhor de nós para esse momento tão importante, especial, nós aproveitamos o momento. Logo mais, nós estaremos em outras realizações e que aí realmente estejamos fazendo o melhor ali. Estejamos fazendo o melhor. Porque é disso que realmente é o mais importante, né? É isso que nós extraímos o melhor das experiências. É aproveitar o momento presente, vivendo intensamente, oferecendo o nosso melhor. Porque nós estamos aqui por pouco tempo. Em vários momentos da vida é por pouco tempo. E a vida ela é um instante na criação divina. A nossa vida, ela é um instante da nossa evolução espiritual. Logo mais, já não estaremos mais nesse mundo. A nossa permanência aqui é por pouco tempo. Teremos outras voltas para cá, mas como essa vida, não teremos outra. Com essas pessoas que nós conhecemos hoje, não teremos mais. Por isso que a nossa vida ela é tão especial. Por isso que a nossa existência ela é tão importante. Às vezes a gente desdenha a família que a gente tem, o trabalho que a gente tem, o grupo que a gente se associou, mas não existe outro melhor para a nossa evolução. Esse é o momento mais especial da nossa evolução espiritual, porque é o presente, é o momento, é o agora. É o momento que a gente pode determinar o nosso futuro pelas escolhas que nós fizemos. Então que seja realmente um momento bem vivido, bem aproveitado. E um alerta que Emmanuel também dá é esse, olha. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Nós não podemos pensar jamais que tempo é dinheiro. Tempo é realização espiritual. Porque quando eu penso que tempo é dinheiro e penso só em bens materiais, eu estou correndo atrás daquilo que é passageiro. Mas a realidade espiritual vai me obrigar a voltar e devolver no mundo aquilo que eu tirei das pessoas. Vai me obrigar a voltar e me dedicar àquilo que eu não me dediquei. Então, se alguém não quer mais reencarnar, faça o melhor agora. Porque ainda assim vai precisar reencarnar muitas vezes. E continue fazendo o melhor. Porque aí o seu tempo de permanência no mundo como o nosso vai diminuindo progressivamente. Porque realmente toda obra inacabada que nós deixamos pelo caminho, nós seremos levados de volta a ela. Como estamos hoje lidando com inúmeras realizações inacabadas do nosso passado. Hoje a família é difícil, o trabalho desafiador, os amigos mais difíceis que nós enfrentamos do trabalho, os colegas, são tudo obras inacabadas do passado. São tudo coisas que nós deixamos pendentes no passado. Porque estávamos em busca de resultados materiais, de conquistas apenas pelo nosso egoísmo, e deixamos de lado as realizações importantes. Tudo que afeta o nosso sentimento e relacionamento com outros seres vivos é algo que é o prioritário em nossa vida. Porque é aí que nós criamos o amor. É no nosso relacionamento entre nós, seres em evolução, e não é somente nós e outros humanos, mas é nós e os outros seres menores da criação, nós estamos desenvolvendo essa grande força poderosíssima que Jesus veio anunciar, veio falar, que é o amor. É nesse relacionamento que nós estamos criando isso. Por isso que tudo que nos afetar o relacionamento entre nós e outros seres é a prioridade em nossa vida. Porque tudo que nós buscarmos material e que comprometer isso, nós iremos ter que voltar para reparar. Teremos que voltar para refazer, para começar de novo. E para que a gente realmente finalize a nossa abordagem da tarde, nós temos que lembrar da parábola dos talentos e podemos entender que o tempo é um talento divino. Jesus contou essa parábola dizendo que um homem muito rico deu aos seus servos para um 5 moedas, para outro 3 e para outro 1. E aí o que ele fez? Né? O outro foi 2, não foi 3. E aí o que ele fez? Né? Disse que ia viajar e quando voltasse seria prestado contas a ele. Cada um fez o que achou melhor. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 aplicaram o dinheiro, multiplicaram o talento. Multiplicaram a moeda. O que recebeu 1, escondeu na terra com medo de perder. Quando o Senhor volta, eles são chamados a prestarem conta. Aquele que tinha recebido 5 talentos, o que ele fez? Mostrou ao Senhor 10. O que tinha recebido 2, mostrou 4. Eles passaram como exemplo, então, daqueles que souberam aproveitar a oportunidade que lhes tinham sido dadas. Porque eles ganhariam daquele resultado que eles produziram mais. Enquanto que o que tinha recebido 1 apenas, tinha enterrado a moeda, ele acabou sendo punido porque ele não aproveitou a oportunidade. Essa parábola, Jesus está mostrando que nós temos inúmeras oportunidades na vida. As oportunidades são os talentos. E o tempo é um talento divino que nós recebemos. Se nós não multiplicarmos o nosso tempo, utilizando de maneira sábia, de maneira a nosso favor, nós estaremos na condição desse último servo, daquele que vai sofrer as consequências de não ter ampliado aquilo que lhe competia. Isso então que nos sirva de alerta para que a gente realmente aproveite o nosso tempo, porque ele está passando e nós teremos ainda infinitas horas futuro adiante, mas é importante que as usemos no bem nosso, no do nosso próximo também. Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos, que com essas reflexões possamos todos dar um melhor aproveitamento ao nosso tempo. Muito obrigado a todos.